Os loucos se desfaca, a nós contra-ataca. No break, no grafite, no freestyle, no pizza. Pra cantar é nós que dá, então vamos agitar de ponta a ponta. Com a fava pode contar, os b-boy é zica. A favela é rica, rica de cultura. Quanto mais leitura, evolui nossa postura. Entre o tal exército de blusão de calça larga, com o mic na mão, prossegue no mal mamão. Bate cabeça total. Mil grau, é rap nacional. Mil grau, é rap nacional. Vai na veia, tá no sangue, enraizou, louco. É isso mesmo. Tamo junto, nas ideias que é quente. Só quem é, vem com a gente. Engatilha o rap na mente. Somos presente, futuro, zona leste, LCK. Chegou, foi pra ficar, nos palcos traficar. Palavras positivas, de Deus é uma dadiva. Real se destaca, história no mundão. Cantando pros irmãos que representam o fundão. Os loucos é muita treta, é nós na missão. Grata, nós que tá, os guerreiros não se cala. Anja não amarela, com a favela fé. Os loucos, os loucos se destacam. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. O rap aqui estrala, a favela não se cala. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. Abraço na favela, becos e viela. Sexta-feira vai chegar, nós tamo aí, é pra ganhar. O jogo é jogar, com os irmãos vou caminhar. De Titão ou de Voyage, escutando sabotagem. Os maloca age, é esta linhagem. Envolvido com a quebrada, que por vários é lembrada. Os atrasalados, sobe na calada, planejando uma cilada. Os loucos têm respeito, registrei no peito, representa o povo do gueto. O rap tem conceito, a nossa união. Levanta o bolsão, é da favela que vem o dom. Deus pensou em todas as coisas, desde o princípio. De quando fez o homem e a mulher no início. Pra multiplicar a nação, pra se destacar na canção. Quem gosta em ação, quem faz de coração. Destraça no mundão, no palco com os doidão. Temos o livre-arbítrio pra falar o que pensamos. Assim multiplicamos, assim se destacamos. Na paz aqui está. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. O rap aqui estrala, a favela não se cala. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. Os loucos, loucos, os loucos se destacam. Abraço na favela, becos e viela. É isso mesmo, rapaz. Aê, aê, para termos êxito no mundo, temos que ser loucos, loucos conscientes. Ganhar destaque, pô, ganhar destaque. O rap nacional, ganhar destaque. A cultura marginal, ganhar destaque. Zona leste a real, ganhar destaque. Nas ideias de mil grau, ganhar destaque. Firmeza total. Ganhar destaque, ganhar destaque, ganhar destaque, ganhar destaque.